previsto aos 33 já, possui autorização? Não, senhor, se obtiver, eu te chamo no 9831397, perdão. Ok, obrigado, eu mantenho escuta então da 397. Trip 5414 está passando Duna no localizador, em aproximação para pouso. Reduza, efetue cheque, chame torre, 1186. 186, obrigado. Oi, bom dia. Trip 5414, estamos no localizador. Trip 5414, mantém aproximação e repassação de externo. Vai chamar o externo. Aqui é com o Vitor, retorna, chame para ingresso na zona de controle. Carro baixou, travou, 5414. 5414, livre pouso, costuma 0. Vento 0, 90 graus, 149. Vento 0, 63, 1-1, chame Recife, a frequência 1-2-5. Confirmando a frequência? 1-2-5-1. 1-2-5-1. Bom dia, bom trabalho. Bom dia. Guarulhos, nível de voo 380. 1-9-3, Guarulhos 380. Eu tenho 360 pré-aprovado, senhor, informação em curso, Mike. Copio 36, eu gostaria de quadrar o 38. 36. Sim, enchei. Mais um minuto. Zamberalfa, só um minuto, por gentileza. 354 no 4, sala 09, livrando à direita, sala 121, décimo 9. Livrando à direita, sala 121, décimo 9, 354 no 4. Sala 354, 14. Turno 4, táxi aprovado Alfa, Kilo, pote 3, chamando pote 3, pronto para ingresso no pote principal, 5414. Alfa, Kilo, pote 3, 354, 14. Avimos 5414, chame pronto para o ingresso no pote principal, senhor. Chamará pronto para o ingresso no pote principal, 5414. Confirme, chamou o Solo Salvador Índio, November Alfa. Confirme o horário da notificação, Alfa. O horário vai às 12. O horário às 12. Às 12, sim. Eu ainda não tenho o seu plano na minha tela. Assim que entrar em contato com a sala S, eu volto com a sua autorização em dia novembro, Alfa. Autorizado ingresso parte principal para remota, é do mesmo, tem que auxílio da zona remota, 5414. 5414. Voo 1397 na escuta para cópia. Charlie November X-ray. Charlie November X-ray control. Now you're passing over Sierra Vista Delta VOR. Is that correct? That's correct, sir. Estimate the RUI position at 1412, maintaining flight level 125. Roger. Arubi 1412, Roger. Guarulhos, Sierra Bravo, Golfo Romeo, nível de voo 360, via para o Whisky 50. Decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da L até a posição Leda, após direto, V10. Controle 119, decimal 8, aciona 5423, gol no 983. Guarulhos, nível de voo 360, via para o Whisky 50, decolada da 10, curva direita. Saída da El Leda, após Leda, direto BDF, controle 198 e aciona 5423. 5423, protegimento correto, gol no 93. Portão 4, chame pronto para o pushback, acionamento. Botará. No 397, na escuta para cópia. Bom dia, 9991, informação em curso Mike, é o número 3 para a cópia, senhora guarda de coordenação 9991. Bom dia, ciente da Mike, aguardando a autorização. Lima Golf Delta, Clear for Startup, Post Ready for Taxi. Fim de novembro, Alfa, falando que a intenção é corredor forte por 20 milhas, é isso? Gente, só um minuto, eu estou em contato com a locução AS. Vai que a Covita, ciente, operação visual ajuste no 015. 025, mais Eco Delta. Lima Golf Delta, clear taxi, report to Holy Point, taxi to Papa. Holy Point to Papa. Coming up, Roger, 76. Golf Delta, clear taxi via runway 17, report ready for departure on threshold 17. Head track 17, we call Hope 21. Subida da El até a posição Leda, após direto bridge, controle 198, aciona 5433, gol no 397. Alterado São Paulo, Concorde, nível 380, upper Zulu 16, após Bravo, Hotel Zulu, decola pistão 20, curva direita, saída da El até Leda, após Bright, controle 198, transporte 5433, o gol no 397. 5433, cotejamento correto, gol no 397. Portão 3, chame pronto para o pushback, acionamento. Vai chamar quando pronto, no 397. 15 de novembro, Alfa na escuta. De novembro, Alfa, poderia confirmar o tipo de equipamento e a velocidade que manterá? Controle mais que a corrida. Mike, é convido, controle. Dimensão parecida de 1500 batimentos, cara. Autorizado, 500 pés, ajuste no 095, reporte para Itapuã. Para Itapuã, Mike, é convido. 119.8, aciona 0115, Índio Novembro Alfa. Cotejamento correto, Índio Novembro Alfa, com o POB. Porto copiado, para acionamento táxi e decolagem, chame torre 118.62, Índio Novembro Alfa, confirme mesmamente seu pátio. Senhor, bom voo. 9911, na escuta para o Copa. Afirmativa, prossiga. Total 9911, autorizado para Fortaleza, Sierra Bravo, Foxtrot, Zulu, nível de voo 310, autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, subida Momo até a posição Albo, após direto conforme rota. Controle 119.8, aciona 5416, total 9911. Positivo, conforme 310, Fortaleza, segue a rota do plano de voo. Tem pela pista 10, primeira curva esquerda, como até a posição Alba, a nossa subida, após direto. Direto em rota 19.8, controle 6, 5.4.9, transporte total 9.9.9, está pronto para o pushback, acionamento. Protegimento correto, 9.9.1, correção 9.9.1, autorizado pushback, acionamento, no pátio 3, chame pronto para o táxi. Chama nessa para o táxi, total 9.9.1. Roger, Echo Charlie, Julietan Fox. I had Aruba position, maintain flight level 125. maintaining flight level 125. Good morning, you're from the Fox. Lima Golf Delta, decola 19, controle. Oh, Lima Golf Delta Airborne at 19, departure 19 decimal 8, good day. And departure, Lima Golf Delta, have a good day, ma'am. Charlie, November Tango, position. Roger, Charlie, November Tango, maintain flight level 145. I had the Arup position. Charlie November Tango, maintaining 145, direct to Arup position. Simalif, Charlie November Tango. Hello, departure, good morning, Papa Papa. Lima Golf Delta, at 3000, climb to 11,000. Papa Papa, Lima Golf Delta, suba ao nível de voo 430, saída da El, contato radar na decolagem. Alright, climb to level 430, Lima Golf Delta. Controle de Salvador é o Olimpo 03. Olimpo 03, Salvador. Ainda mantendo a área de instrução, solicita subir até o 210. Controle de Salvador de bom 210, gente, na informação, mais. Salvador de Goa 260. Olimpo 03, aguardando coordenação com Recife para sua ascensão ao 210. Sim, a gente está aguardando o Olimpo 03. Este controle autoriza sua subida até 190 inicialmente. Subindo inicialmente até 190, Olimpo 03. Afirmativo. Controle Mike Eco Vitor através de Pituaçu, visual bom campo. Mike Eco Vitor, torre 198 decimal meia. 198 decimal meia, Mike Eco Vitor. Controle Goa 260. Goa 260, sendo identificação, chegada a mar e desça e mantenha o nível de voo 130. Mar 130. Corrigindo, 050, Goa 260. Mar 050. Daí direto, Porto Seguro, 119, decimal 85435, seus pontos. 5435, procedimento correto, tá 3602, portão 07, chame pronto para o pushback, assinamento. 3602, chamarei quando pronto para o pushback, assinamento. Curta, prossiga. Eu estava sob regras de voo visual anteriormente, confirma. Positivo. Modifica para instrumento, já que o nível agora é 210. Não, negativo não é necessário, apenas para fazer a verificação na aeronave, pode ir. Ciente, então, Força Aérea 7203. Controle copiou, então o Olimpo 03 poderia até o 215, não necessita mudar de regra. Ciente, 215, Força Aérea 7203. 03. Bruno 260, para evitar tráfego, curva agora à direita na proa 090, limite nesta proa 9 milhas, após será reautorizado para GTAP. Gente, direita 090, por 9 milhas após GTAP. Uno 260, já está autorizado para a DITAP. Já livrou o tráfego no nível 125. Net, na presente, TAP. D896, tendo identificação, chegada a mar e desse mantém nível de voo 060. 060 na mar, pode voar, Luna. Ciente com decolagem da pista 10, aguarde meio minuto para a coordenação, Mike Leite da UFI. Meia negativo, número 2 da aproximação, vai manter o perfil da chegada. Olimpo 03, centro Recife autoriza o nível de voo 215, submantém. Submantém o 215, Olimpo 03. Papá, papá, Lima, Golf Delta, agora com o centro Recife, 125, decimal 1, 33, decimal 25. E o 535 ainda a 9 horas. Take aim for Lima Golf Delta, please. Lima Golf Delta, you say again, quick. Lima Golf Delta, contact now Recife Center 125 small 1. Pick up 133 small 25. 825-133-25, see you. Gol no 260 dessa via para 2000 pés. O ajuste é em Salvador no 015. Dessa via para 2000 pés, 015 ajuste no 2000. Decolou da pista 10 com curva à esquerda, subida Puca, transição Zipar. Controle 119 decimal 8, aciona 5402 Mike Juliet Delta. Protegimento correto, Mike Juliette Delta, qual é o B? Meia dúzia a bordo, isso? Gente, meia dúzia a bordo no pátio 5 para acionamento e táxi, chame torre 118, meia dúzia, Mike Juliette Delta. Fólogo 193, acionamento, portão 4. 1983, portão 4, autorizado, pushback, acionamento, senhor chame táxi. Pantanal Tati, 1983. Voador total 9991, estação Pantanal Tati, 3 horas e 50 de autonomia. Natal, nossa alternativa, 4 a bordo. Copiado, 991, táxi aprovado via pátio 3, Juliette e Alfa até o ponto de espera desse no 0, ajuste no 0 no 5. No ponto de espera da pista no 0, chame torre 118, 612, 991, tenha um bom voo. Positivo, então, líder do táxi, Juliette Alfa, ponto de espera 18, decimal 65. Muito obrigado, até. Livre desvio, gol no 260. Gol não, 260. Controle de Salvador, Olímpio 03. Tan 3896, após o TAP 3000 pés autorizado, ajuste no 0 no 5. Controle ao Olimpo 03. Consiga. Solicita livrar o 295 para 1000 pés sobre o mar. Autorizado o Força Aérea 7203. 3 livrando, 215. Charlie, Charlie, Charlie, November X-Ray. Contact now Recife Center. Frequent 125 small 1. Backup 133 small 25. Oi, 1251 and 13325. Salvador, Papatango, Yankee Serra Serra. Papatango, Yankee Serra Serra, controle Salvador, prossiga. Proveniente de Serra Nova para Salvador, está mantendo 10, Deus a bordo na magnética 70, uma proa da rotatória, estima mais vida 7 minutos, Yankee Serra Serra. O Papatango, Yankee Serra Serra, acione o código 0222. 0222, ciente da informação Mike, TB5486 autorizado para Sierra Bravo Lima Eco, nível de voo 200 direto, decola da pistão no zero, primeira curva à esquerda, subida Momo até a posição Albo, após direto, controle 1 no 9.8, aciona 5443, TB5486. Ativo, autorizado Lençóis 200. Direto, decola da 10, primeira curva à esquerda, Momo Albo. Rapaz, direto, 198, controle, 5443, tripe, 5483. 5443, cotejamento correto, tripe 5486. Na remota do pátio principal, chame pronto para o pushback, acionamento, senhor. Obrigado. Solo, gol 1983 para o SAC. 123 a bordo, 4 horas e 2 minutos e alterna o galeão. Total, Libertário. Total, além da cola, 0, 1 centenas, 139. Entendemos, liga alinhamento, decolete total, na vaga. 1 visual com campo. Terra. Autorizado a linha e decolar, no ponto de espera, torre 1862. Viagem 1862. Autorizada, pistão na 7 e uma centena com 15 nós. Decora autorizada, não vai entrar. 150, correção 160, desse mantém o nível 160, Oscar Vitor Uniforme. Chegou no 93.0 da Isso aí, estabilizado. Na Weber Alfa, decola os 3-3, o via esquerda ingressa a perna contra o vento da pista Mozera e aguarda para o cruzamento, ainda na Weber Alfa. Ciente, aguardando autorização para ingresso.